Sem medo, sem medo, sem medo eu tô aqui. Quem quiser ouvir a verdade pode chegar a mim. Mas será que você tá pronto pra descobrir? Será que tá preparado pro que está por vir? Se liga, se liga, se liga, se liga na missão. Já tá mais que na hora de prestar atenção. Se tudo à sua volta não está legal, se você só reclama e chora no final. Filho perdido, confuso, no mundo falido, feito um boneco na mão do inimigo. Quanta bobagem se fala pra ganhar ibope. Coitado de quem acredita, não brinque, não abuse da sorte. Respeito sempre os muitos pontos de vista, mas não consigo me calar diante da injustiça. Falei de Deus depois de adquirir conhecimento. Se não se cale, não fale besteira a todo tempo. É culpa de quem? Erro de quem? Cada um segue seu caminho para ser alguém. Enquanto você fala, fala e não diz nada, Deus tá no controle da próxima jogada. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, Deus grandioso. Azaf presente, mostrando que existe um Deus real, vivendo, surpreendendo vidas de ateus. Ele é o Deus que sempre esteve lá. Nos tempos bons e ruins, uma mão se estenderá. Culpar os outros é fácil, não é não? Mas tudo plantado será colhido, meu irmão. Mostrar o Deus, então tá aqui, somos um milagre vivo. DJ Alpiche é resgatado e eu desde o início. Paixão de cristão não é brincadeira. Imagine se carregando uma cruz de madeira. Ao mesmo tempo ser traído não é fácil, meu amigo. Usa a coroa de espinho e você fala, mas eu sou filho. Não temos que culpar a Deus, temos que agradecer. Mais um dia sobrevivemos. Todo o mal que há na terra foi o homem que causou. E agora o fim dos tempos ele mesmo adiantou. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, todo poderoso, Deus grandioso. O Katrina deixou um rastro de destruição. Milhares de vidas à espera de uma solução. Sem falar nas epidemias que matam milhões. Em Nova York, 11 de setembro, dois aviões colocaram abaixo mais um símbolo do poder. Vítimas do terrorismo estampado na TV. Mas tudo de uma certa forma ia acontecer. A profecia se cumpre a cada amanhecer. Vou te falar que vai ficar pior, é só o começo. Coitado de você, se não pagar o preço. Põe a culpa em Deus, reclama de Deus. Até parece que isso tudo não é problema seu. Acreditar ou não, ter ou não ter razão. Quem fica em cima do muro um dia vem ao chão. Falou demais sem ter nada a dizer. Porque falador passa mal e vacila sem querer. Ainda assim a salvação espera por você. Se do fundo do coração você se arrepender, eu não duvido, pois sei em quem eu tenho crido. Eu boto fé na palavra e no amor de Cristo. Todo poderoso, Deus grandioso. Todo poderoso, Deus grandioso.